Saudações, Chicão! Hoje aqui na Vila Sorriso, DJ Leozinho tá na área. A Trena Show é o festão das mães! Parabéns a todas as mamães que estão brecendo com a gente hoje. Leozinho só tem a agradecer o carinho, a presença de todas vocês que hoje chegam junto aqui! Bora pra cima, quem tem fé em Deus aí! Vamos lá, DJ Leozinho! Alô! Top DJ Leozinho! Chegamos! Ratona! Bora começar, Vila Sorriso! Bota a mão pra cima, bate na palma da mão. Vai, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão, e bate na palma da mão, e bate na palma da mão. A galera do papão. E bate na palma da mão, só quem é do leão. Só quem é do leão, só quem é do leão. Alô, GDD! Mais pólvora! Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Bate na palminha, vai! Tchá, tchá, tchá, tchá! Ele chegou! Adrenação! Leozinho começando e detonando e aquecendo pra galera. Festão da Sonha! Obrigado, meu parceiro Marquinho da Saveira Branca de Neve. Tá aqui com a gente. Um abraço! DJ Rodrigo, Matheus Portela do site Portal Princesa. Tá aqui com a gente, tá no apoio hoje com o Leo. Leozinho, Leozinho. Aqui no Atrinação. E a rapaziada, lá de Tomatatuba, tá aqui presente, meu parceiro Dedê, o Tota. Alô, meus primos. Bora começar. Bora começar, meus primos. Família GDD tá do lado. Rafinha, prestação. Começou a treinação! Agora! Bota a mão pra cima e vai! Hey! Uou! Hey! Hey! Uou! Bota a mão pra cima! Bota a mão pra cima! Bora, GDD! Bora, GDD! Bora! Bora! GDD! Mais pólvora! Bora! Bora que tá gostoso, tá gostoso, tá pai nego! Bora que tá gostoso, tá pai nego! Adrenação, adrenação, adrenação, adrenação! Bora, Marquinho! All you people in the house, get up and scream and shout! Vai. Say hey, hey, hey, hey, hey! Será que tem mulher solteira hoje aqui? Hey! Hey. Só as mulheres solteiras, bota a mão pra cima que eu quero ver. Hey, hey, hey. E as mulheres sinceras também. Hey, hey, hey, bota a mão pra cima, hey, bota a mão pra cima. Hey, bota, hey, bota, hey, bota. Vai! Obrigado, Marquinho da Saveira. Você do Naldo, do Mar Coisa Nossa. Ele e a Rosa, tá aqui do lado. Balão batidão, balão batidão. Bora que o bagulho vai ficando doido, doido. Bora que o bagulho vai ficando doido. Baixo, já já na Fazenda Pereira. Gabriel, tá aqui no Adrenal. Toma, toma, toma, toma. molhado. Mas hoje aqui é diferente, né? O negócio tá pegando fogo. E a galera entra molhado e sai quente, sai quente, sai quente. Vai, vai, vai, vai. Molhado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado. Obrigado, meu parceiro Marlon Mesquita. Um rock desguiado. Tá aqui com a gente, garoto. Um abraço. Desguiado, onde é que. Bora, Maninho! Bora, bora, bora, adrenação, vem. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Eu só falo uma coisa pra você, gente. Eu não quero saber se tem uma, duas, três pessoas, cem, duzentos. Não quero saber se tem 10 mil. A galera pagou ingresso. E a galera vai ver pressão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, Lertinho. Caçada, Dena Nideua versus o Pai Sandu da Vila Sorriso, valendo 4 grades. Bora aqui, bora aqui, bora, bora. Vai, vai, vai. Boa noite, povo que eu sei. Dali, dali, dali. Hoje ela foi cobrada, ela foi cobrada. Paixandu, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver quem é do Paixandu. Quem é do Paixandu, bota a mão pra cima assim, ó. É assim, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Agora dá uma vaia no remo aí que eu quero ver. Quem é do remo, bota a mão pra cima também. Quem é do remo, e assim, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. Dá uma vaia no Pai Sandu. Bora aqui, bora aqui, bora, bora. Lecinho, na pressão, vai. Ai, droga. Rafael Prestação tá aqui! Gente, gente, gente, gente, gente, gente, gente! Só quem tem fé em Deus, bota a mão pra cima que eu quero ver! Só quem tem fé em Deus, quem é filho de Deus, quem acredita no Papai do Céu, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bate na palminha, vai, tchá, tchá, tchá! Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga! Acende, apaga, acende, apaga. Agora! Pou, pou, pá, pá, pou, pou, pá, pá, pou, pá, pou, pá, pou, pou, pou, pá, pá, bum, sei, tei, tei. Sai da frente, o DJ que tá tocando é o número 1. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, bum. Pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Quero ver! Sai da frente, o DJ que tá tocando é o cando, é o cando, é o cando, é o cando. Vai, vai! Não vai chorar, porque você não quer ficar assim. coração, eu tô botando pra moer. Não vou mais chorar, não vou mais sofrer. Tô na Vila Sorriso, Leão! Leãozinho! Família GDD, Rafinha Prestação. Ei, meu DJ. Oi. Ei, meu DJ. Oi. Ei, meu DJ. Oi. Ei, meu DJ. Oi. Ei, meu DJ. Oi. Ei, meu DJ. Oi. Ei, meu DJ. Oi. Ei, meu DJ. Ei, meu DJ. Ei, meu DJ. Ei, meu DJ. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada naquele clima. Bora, Adriana! Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, que isso não é vida. Meu parceiro da antiga. Obrigado, meu parceiro Marquinho, na Saveira, Branca de Neve. Tá aqui com o Top Nelsinho, mocinho Marquinho. Dia dos Pais é o bingão do cara. E quem vai tá por lá? O Top DJ Destaque do Nordeste Paraense. Como tá junto? Caiu na armadilha. Vida de ladrão, de ladrão, de ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha. Vai, vai, vai, vai. Eu era feio e ninguém me queria. Marlon Mesquita. Só me dava se eu desse medo. Vai, vai. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, vem embora. Que hoje eu. Vem, vem. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Vai, novinha. Vou sentar com força. Vai, novinha. Vou sentar com força. Vai, novinha. Vou sentar com força. Vai, novinha. Vou sentar com força. Vou sentar com força. Dancinha do Nego Ney, vai! Nego Ney! Nego Ney! Nego Ney! Nego Ney! Nego Ney! Começou o blackout aqui no rock doido, começou no rock. Apaga tudo, apaga tudo! Rock doido, começou. Apaga tudo, produção! Começou o blackout aqui. Apaga tudo, produção! Vai apagando tudo, vai apagando tudo. Agora! Que a pressão vai começar, que a pressão vai começar. Joga duas mãos começar, joga duas mãos pro ar, joga duas mãos pro ar. Joga a mãozinha lá pra cima. Joga duas mãos pro ar. Joga a mãozinha lá pra cima. Joga duas mãos pro ar. Joga a mãozinha lá pra cima. Duas mãos pro ar. Marlon Mesquita chegou no Leozinho e disse: Leozinho, você chegou. E agora? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Rock doido, eu tô no rock, tá no rock doido, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Põe a mãozinha pra cima e grita. E doida, primece, balança, sacode, e doida, vai, vai, vai, vai. Só quem tem amigo corno dá um grito bem alto, vai. Quem tem amigo corno, dá uma vaia nesse chifrudo! Na sinceridade, gente, galera da Vila Sorriso, fala pra mim. Quem já meteu um chifre de responsa, bota a mãozinha pra cima aí. Quem já meteu aquele chifre de responsa, bota a mão pra cima. Agora eu quero ver se vocês são sinceros de verdade. Quem já pegou aquele chifre de doer até lá no, no dedão do pé, bota a mão pra cima aí. Quero ver! Vai! Dá-lhe, Adriana! E doida, e doida, e doida! Doida, e doida, e doida! E doida! cima. Bota a mão pra cima. Bate na palminha. Bate na palminha. Vai, vai, vai, vai, vai. Agora na moral, na moral. Quem vai sair daqui e vai direto pro Matel, bota a mão pra cima e dá um grito aí. People in the house, get up and scream and shout. Agora! Hey, hey. Vai no batidão, bora Adrenerson, bora, bora, tá valendo! Adrenerson! Vamos fazer o mapa daria no sapatinho, eu e você e as suas amigas no sapatinho, vamos fazer o mapa daria no sapatinho, eu e você e as suas amigas no sapatinho, e chama, sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá, vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Obrigado, minha galera de Tauari. Isso aqui do lado, abraço especial pra essa galera maravilhosa. Se o Leozinho dá maior valor. Chama novinha pra cá. Alô, galera de Tauari. Da pena, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Vai! E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso e te assim. Você vai pro baile da. Obrigado, meu parceiro Moreno. Tá aqui presente com a gente, abraço Moreno. Segundo fim de semana de outubro, festão do Santa Cruz. Super vista, confirmado, hein? E o top DJ Leozinho. Carol! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, carol! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu só sei que essa galera hoje vou te contar, viu? Tá rojeira. Hoje tá pai de água você! Tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo. Um coração que é vagabundo. Vagabundo, vagabundo. Bora, Marquinho da Saveiro! Um coração que é vagabundo. Já estamos gravando ao vivo pra rolar na Saveiro no próximo fim de semana. Mesquita, meu irmão, dia 1º de janeiro. Marlon Mesquita da Festa da Ressaca. Como tá junto, parceiro, na tua festa? E o veneno vai chegar. Não dá, não quis, não vou insistir. Deixe-me, deixe-me, deixe-me ir. Bora, bora. Briga, discute, finge que tô feliz. Deixe-me. Obrigado, família GDD! Bateu, levou, eu te avisei. Brincou com meu amor e agora virou ex. Bateu, levou, eu te avisei. Brincou com meu amor e agora. Vai, vai! Ex, cheio da lanche, no final, caminhão, veneno, veneno. Obrigado, meu parceiro, o Pedro e o Mitch, Ana Flávia, o Jefferson Santos, galera do Poranduba, esses têm moral. Oi, batidão, DJ Leozinho, aquecendo pra galera hoje no Adrenaço. Aí, DJ Leozinho, oi, tá na hora de dar mais um show pra galera. Já tô detonando. De 6 e 27 de outubro, o 15º aniversário do Marco Coisa Nossa Jacarequara. Pingão de R$2.000 pra galera. Uma Pop Zero. Luxuosa e pessoa. Bora, meu parceiro Naldo. Essa é a tradição, velho. Tem que respeitar. Baixo, o Ney, o Júnior, o Pepa, o Wellington, o Jean, Rayane. Já já a galera tá mil grau hoje, né, meu irmão? Valeu! É o Extraordinário na Vila Sorriso. E o Leozinho da Princesa na participação especial. Adri! Adri! Adri! É o Adri Nasso! Se liga aí, galera, no papo que eu vou mandar. Quem é? É o DJ Leozinho que detona sem parar. Já tô na área. Agitando, balançando, fazendo você dançar. Aonde ele toca, faz a galera pirar. Cedeu Vivace na Vila Sorriso, Leozinho tá na área. Bora, Vila Sorriso! Senta, senta, oi, senta gostosinho para mim. Senta, senta, oi, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu, menina. Irmão, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Entrando. Vem, vem, vem, vem. Pra cima. Vai, vai, vai. Vai, vai, requebrando. Vem, vem. Adrenação. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta. Esse é o top. Gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, mulher. E essa. Vai, vai. Era. Eu vou falar pra tu. Obrigado, meu parceiro Antônio Barros. 7, 8 de setembro é o seu festão. Produção da Adrenação, dando aquele grau especial, hein? Valeu, produção! Esses têm moral com o DJ Leozinho, produção, tamo junto. F pelo trem bala, abraço comigo, mais frente, passa lá, vizinho. Let's go. Bora, Tota. Alô, Dedê! Tu sabe, né? Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco. Boto o colchão no chão e te taco. Vai, vai! Taco, taco o saco e te taco. Do chão, do chão, do chão. Do chão, do chão. A novinha, do chão. Vai no chão, do chão. Descendo, do chão. Descendo, do chão. Descendo, eu vou te machucar. Vai, vai, vai, novinha descendo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pé. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pé. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pé. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma na pé. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pé. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, vai. Toma, toma, toma. Toca tudo, Leo. A culpa é do gordinho segurança. Pensa no gordinho. Bateu é sal. Vai! Aquecendo Vila Sorriso. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Sente só. Viajei e vi, depois percebi que a Adrenação me acabou. Adrena. Foi até bom te encontrar. O quê? Mas é a puta. que eu amo. Obrigado, seu Chico. E a galera, o Águia Aceiteu! Aceiteu de Traquateu, é Nazareno. É Nazareno. Não? Ah, beleza. Águia Aceiteu! Mas é a música que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão, balão, é só me chamar no privado. E o Leozinho, claro, trabalhando sempre com apoio total de camisaria J. Maia, loja La Fashion Story. Inclusive o Leozinho hoje tá vestido La Fashion. Agradecendo o apoio total de vereador Pedro Paulo, Gráfica Vale. Agradecendo o apoio todo especial também da galera da Pixel Comunicação. Vai, vai, vai, vai, vai, aquecendo, balançando, a trina! Somos uma treinação, o extraordinário do Pará. Vamos que vamos! A novinha senta, senta. Família GDB tá ali comigo! Rapaz, cadê a GDB, hein? A GTT tá do lado! É com esse solinho, a novinha não aguenta. A novinha senta, senta. Ela senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, bora! Devagar, amor, devagar. Ela senta, senta. Alô, galera do Bar Cintura de Bola! Ela senta, senta. Meninos, senta, senta. Equipe, senta, senta. O aniversário! Vai, licença! Vai! Chão, chão, de avião. E permita Mega 3, bota que eslova! Aniversário do stream de Tomate Ateu, hein? Já tá confirmado o top, Leozinho! Leozinho da Princesa FM. Obrigado, Tota! E a sua primeira dama, obrigado, Tota! O futuro sogro do Leonardo Filho tá aqui! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Um abraço pra galera da Peixaria do Shirley. Do Shirley! Dá pra ver. Aqui da Vila Sorriso, Peixaria do Shirley. Novinha, safada, simpática. Deixou o Xande com gosto de quero mais. Vai! Vai, rebola pro pai. Vai, novinha, vai. Descendo, descendo. Vai, rebola pro pai. Vai, novinha, vai. De Santa Luzia do Pará tá comigo, ó. Dia 1º de junho eu vou estar em Santa Luzia do Pará, viu, maninho? Me aguarda. Vamos juntos! Vai, rebola pro pai. Graças a Deus, a agenda tá lotada, viu, gente? Graças a Deus. Vai, rebola pro pai. E ainda tem copo aqui, viu? R$5. Piri, piri, piri, piri, guete. Prova que me ama andando no meu Chevette. Piri, piri, piri, piri, guete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Quem é? Piri, piri, piri, piri, guete. Prova que me ama andando no meu Chevette. Piri, piri, piri, piri, guete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Para de rodas. Se aqui é sai rodar. Bora, minha produção! Minha produção extraordinária! Galanteador e bom de papo, fui chegando nela. Não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário de uma. 8 e 9 de junho. E não... O 11º Vale dos Namorados lá de Jacarequara. Lá no Bar Coisa Nossa com o Impessoa. Organização do amigo Nazareno, inclusive o Leozinho já tocando essa festa top, viu gente? Ela se amarrou e no final da festa. Festão dos Namorados! Piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama andando no meu Chevette. Piri, piri, piri, piriguete. Ainda tem copo, viu gente? E agora é promoção. É 5 e é 3 por 15 pra galera. Andando no meu Chevette. Vai! Piri, piri, piri, piriguete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Sou filho do mato, vem outra roça. O meu pai é vaqueiro, minha mão é grossa. Eu não sou doutor, nem tô pouco engenheiro. Só tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo. Galera, te aceitei, ué! Produção, traz os bonés aí, produção. 5 bonés aí, misturado, tá legal? Traz aí, produção. A única produção que trabalha por amor é a produção do DJ Leozinho, viu, irmão? É, produção! Ai, você é princesa, faz tanta beleza, eu não sei porquê. Eu namoro eles a semana todinha pra no fim de semana não me abandonar. Eu vou te dizer. Quê? Sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai é vaqueiro, minha mão é grossa. Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. E nos dias 12 e 13 de outubro é o tradicional festival da Vila Santa Cruz. Super Bis! E no domingo, bigão das novilhas, são 6 novilhas. Cartela apenas R$10, né, Moreno? E claro, a participação do top Leozinho. Fala, Marquinhos! Então sai, sai, sai da minha frente, sai, sai. Tá chegando o 4º bigão dos pais, dias 10 e 11 de agosto. O maior encontro de som automotivo de toda a região, todos os anos, pra galera. Vai ter DJ Darlan, vai ter o top Leozinho. Balançou, chama, chama. Elite CD gravando tudo. I come back to make you dance. Vai, chute de avião. Vai, vai. Adrena só. A noite está cada vez melhor. Obrigado, meu parceiro Nazareno, toda a família pelo convite. DJ Leozinho pelo segundo ano consecutivo aqui na Festa das Mães. Obrigado, Nazareno. Parabéns a todas as nossas mamães, hein, gente? Beijo no coração de todas vocês. Tudo de bom. Então sai, sai, sai da minha pele. Sai, sai, sai da minha pele. Eu vou na trabalho numa onda diferente. Eu vou na trabalho numa onda. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, vou passar por cima. Família GDB, família GDB tá aqui também com a gente. Alô GDB! Adrena! Leozinho tá aqui! De tudo pra rapaziada curtir hoje na Vila Sorriso. Tem que ser assim, ó! Pra se apaixonar. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Que música linda, hein? Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal no pé, que bloqueio para de seguir. O quê? aqui não, aqui. Essa é pra minha esposa, minha morena. A gente não liga pro que o povo diz. Oh. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Que música linda, hein, gente? Essas canção no tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui não, aqui é casal raiz. Marlon Mesquita da Festa da Ressaca. Bora, Marquinho da Savena Branca de Neve! Esse eu bato no peito e digo, esse é parceiro. Parceiros do Leozinho. Faltou dinheiro aqui, se tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. O quê? A gente não liga pro que o povo diz. Marquinho. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal. Gente, Junesto, Top Leozinho aqui com a minha produção, ó. Apenas R$20 pra galera, viu, gente? Também briga. Agora o chapéu é top, viu? Pode pegar e conferir o material. Bloqueia e para de seguir. Uou! Aqui não, aqui Dali, é. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Quando? Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem. Obrigado, minha família GDD. Esse amor. Estou aqui desde ontem com a gente, muito obrigado, viu? A todos os casais que vieram curtir hoje da família GDD. Vieram de Belém do Pará curtir a festa, viu, gente? Obrigado. Parabéns pelos 5 anos, viu? Família GDD! Destroca lá no bar, Rodrigo. Destroca lá, não perde a venda. Não perde a venda. Pelo amor de Deus. Banda 007. Marlon Mesquita! O galego moral. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, desce. Meu parceiro, meu xará Leozinho, gerente da fazenda Portela, né, lá de Minas Selvas. É, o moleque é xará do Léo, é? Leozinho. Ele tá aqui. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Já chegou umas copas aqui, viu, gente? Aqui atrás. Meu bem, vai! Testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda. Sou novo pra viver com você. Uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Fala aí! Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou, e nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou, e nem morrer de amor. E dança, bora! Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Duvidas de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. E não esquecendo, gente, o nosso encontro. Aprendi, sou marido. De segunda a sexta na Rádio Princesa FM, de 5h30 às 7 da noite. Programa do Top DJ Leozinho, hein, gente? Preparei pra matar. Amanhã vai ter muito alô pra galera! Amor. Oi! Oh, oh, oh, prova de amor. Banda Rocha com Pimenta. Rocha com... E a galera de Tauari! Bora junto, vai! Tudo parecia, mas não era sonho, tudo era real. Quando toco o Chiquirinho do Pop, Lati da Matateua. Um abraço! Ele e o Dedê e o Tota. Me entrega numa noite que jamais vai esquecer. Bora, Dedê, compra o teu copo, meu irmão, me ajuda. Bora! E meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. A minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. O quê? A minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. A minha linda bela. Senhor Jefferson lá de Santa Luzia do Pará. Um abraço pra você, Marinho. Para Nelsinho! Precisei de mil frases certas pra te conquistar. Que música linda, hein? De uma só errada pra te perder. Essa música aqui é pra você refletir, hein? Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Em um momento só perdi você. Conhece alguém? Jogou fora um diamante. Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Marcelo de Baixo, Ney, o Júnior Pepa, o Wellington Jean, Hariane. Mas eu... Já já, galera, tá mil graus, obrigado, hein? Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Caro pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Tô caro pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Banda 007. Oba! Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Obrigado, meu parceiro Marquinho da Branca de Neve. Quem já trocou? O cara que por onde vai? Por um instante. Levanta a bandeira do DJ Leocinho. Obrigado, viu, Marquinho? Mas é... Sabe que é nosso, Marquinho? Tamo junto, brother! Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Oba! Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram. Obrigado, minha produção da Trina Som. Às vezes. Logo mais tem o bingo! Segura, segura, segura, segura, segura! Agora! Nove do Nordeste do Pará! Aí, meu top DJ Leozinho. Oba! Detone as melhores pro nosso povão. Eu tô é no interior, tem que tocar assim, né, ó. E come pá! Eu tô muito doido. A pegada me segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta. Olha, eu tô muito doido. É. Obrigado, meu parceiro Rodrigo. Segura, eu vou mostrar como é que faz. Homem do futebol da sorte, tá junto com o Leozinho dando apoio hoje. Matheus Portela, meu irmão. Matheus, deu sapato, porra. É. E o lugar por onde passa, todo mundo pega. pede mais. Que ele quer a moda, meu irmão. Todo mundo pede mais. Essa pegada é me seguro. Hey! Chega mais, chega mais. Hey! Olha que chama, chama, chama a galera pra dançar. Hey! Hey! Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar. Rebola, rebola. Família GDD! Doida pra dançar, tá bonito demais. Olha que o dedo da boquinha começa a rebolar. Rebola, rebola, rebola, vem. Quem é que balança o povo? E todo mundo. Olha, eu tô muito doido, eu tô muito doido. Tá pegando Adrenação. Chega mais, chega mais, chega mais. Quem é que balança o povo? Todo mundo dança, olha, eu tô muito doido. Amanhã esse CD ao vivo, a galera vai segura, poder conferir na internet, tá, gente? Chega mais, chega mais. Facebook, WhatsApp, Instagram, Orkut, vai estar tudo lá. Olha o som. Vai, vai, vai. Você bateu, mano. CDs de Arnaldo do Bar, coisa nossa! Ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga eu, e eu? E eu não largo ela. E quando chega lá em casa, oh, oh, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. De novo! Ela não larga eu, e eu não largo ela. Olha aí, olha a Rosa. E eu não largo ela. É o presente do dia nas mamães pra Rosa, né, Rosa? É. Eu vou fazer amor com ela. Obrigado, Naldo! Quando chega lá em casa. Uma das pessoas, gente, olha, fazer amor com ela. Sem puxação de saco, viu? Da minha mulher. Uma das pessoas que mais me deram força e apoio. Nada. Quando eu saí do Gaia Saúde e entrei nas participações, está aqui do lado. Esse cara se chama Naldo do Bar Coisa Nossa, que por muitas vezes contratou o DJ Leozinho na carreira solo. Obrigado, viu, Naldo? Você sabe que é nó. Ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga eu. Marlon Mesquita! Só faltou o seu Pedro aqui marcando o caqueado. Eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa. Eu vou fazer amor com ela. Essa tá na boca e no coração. Aí, Elias Batidão. Novinha, teu jeito sedutor me fez pirar de vez. Uma meu coração se apaixonou. Novinha, o que você fez pra ter tanta beleza? Vem ser minha princesa, vem ficar comigo. Quem tá tocando? Do top do Nordeste do Pará, te prepara pra suar. Alô, Leozinho! Vem dançar comigo agora, que o top já chegou. Te liga na sequência desse cara que é um show. Top DJ Leozinho da Princesa FM, é que comanda nossa festa. Tô na área! Vem dançar comigo agora, que o top já chegou. Te liga na sequência desse cara que é um show. Top DJ Leozinho da Princesa FM, é que comanda nossa festa. Atenção, Nazareno, dá um cheiro comigo, rapidinho. Nazareno! Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, o lobo. Obrigado, moço! Ribeiro! Cabelo, égua, até o Minotauro direto do UFC. O Tartaruga. A produção da Treinação. Chega na. Cadê o Minotauro pra gente bater uma foto antes dele voltar pra São Paulo? Cadê? As meninas cinquentona, pensa que tá abafando. Não dou conselho, prefiro ficar olhando. 15 anos de aposentada, ele vai se apaixonando. O quê? Tem um amigo que quer ser o lobo mau. Ele tá aqui atrás, hein? O lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. Atenção, Nazareno, dá um chega comigo, Nazareno, rapidinho. Mau, eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. DJ Madison Boy! Meu grande parceiro, sempre que o Leozinho chega aqui no Atrena, eu já me sinto em casa, eu já me sinto da família Atrena. Porque Joaquim, a Romisson, Madison e a produção mora aqui do lado esquerdo, hein? Pensa numa galera humilde, velho! Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Caiu no caqueado agora. Quando ela dança, fica acelerado o meu coração. Tô ficando louco, louco de desejo e de paixão. Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louco. Ele me abandonou, mas eu amo ele, ele sabe disso. Quando eu beijar a sua boca, você vai ficar louca, você... Festa dos primos tá chegando e vai ter a forra, né, meu irmão? Quando ela dança, sensualizando, me mata de prazer. E nesse forró, eu quero dançar agarradinho com você. Eu vou te roubar um beijo, matar o meu desejo, desejo. Essa semana eu vou lá no pastel, viu, Dota? Eu sei que você tá querendo, tá todo mundo vendo. Vou te encerrar lá, já forma. Oh! Ah, você vai se amarrar. Você vai se amarrar. GDD tá ali também! E a minha GDD, moleque, desde ontem é 24 por 48 e só vão amanhã! Está escrito em seu olhar que ainda posso te conquistar. Você não tem jeito pra esconder o grande amor que sentes por mim. Então vamos deixar rolar, não podemos mais ficar sem se ver por muito tempo assim. Vem me amar, sem medo, não pense que eu vou te magoar. Então vamos deixar rolar, não podemos mais ficar sem se ver por muito tempo assim. Vem me amar, pois é só teu o meu coração. E o quê? É só você a minha paixão. Vem comigo dançar essa canção. Super lá e o som é quem vai tocar direto ao seu coração. Com o DJ Vitor, DJ Tennyson e o DJ Michael doido, que vão detonar no Águia Digital o som que é moral. Super lá e o som de São Miguel do Guamar. Com o DJ Vitor, DJ Tennyson e o DJ Michael doido, que vão detonar no Águia Digital. Obrigado, meu parceiro Laurinho na fazenda. Lá e o som de São Miguel. Alô, Leozinho! É Super lá e o som. Meu gerente morar. É Super lá e o som. Highlight. É Super lá e o som. Águia Digital. Oba! Super lá e o som. Vai tocando, Léo. Yeah, yeah. O top do Nordeste do Pará. O top DJ destaque do Nordeste paraense. Onde o top tá tocando, a galera diz o quê? O quê? Vamos pra lá, bebê. Vem curtir o top, que esse DJ é massa. Eu quero curtir o top e ver a galera enlouquecer. Vamos tocando tudo! Se liga! Se liga! Leozinho! Tocando aqui! Na Vila Sorriso! Sorriso! Então dá uma risadinha aí, vai! Quem gosta? Alô, família GDD! A galera de Itamari só lembra da festa dos coroas. Bata um gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca, Eu gostei daquele beijo, cheio de desejo. Me senti tão envolvente no teu corpo quente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi bacana, foi muito bacana. É. Quero outra vez contigo, deitar na tua cama, agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Vacilei da bicharia, aqui da Vila Sorriso. Fazer amor contigo. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina. Essa música aí tem tudo a ver com uma loura que eu conheço. Nada parecida. De mim, só queria jerecar. Muita onda ela, meu irmão. E vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Vai! Papai d'égua! Tá gostoso? Papai d'égua! Tá gostoso? Vai d'égua, tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso. Passeando no Oriente, um magazinho conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Adrenação. Ela veio do Talibã, era filha do pilado, adorava um homem bom. E a galera de Jacaraquara, obrigado pelo carinho. Meu amigo Nazareno também tá ali, né? Eu tenho certeza que esse CD vai tocar lá no bar Coisa Nossa. Na terra do Alibaba, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Vai! Atrás, não foi atrás. A família GDD conhece! Conhece, conhece, conhece. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Bora, meu parceiro Antônio Barros. Libera pra mim. 7 e 8 de setembro. Eu tô afim. É o seu festão, vai ser sucesso. Amiga, o que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Marlon Mesquita da Festa da Ressaca. Amiga, o que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica, o que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Sente-se! Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Galileu! Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. vestida jeans, pra mim não tinha igual, batendo aquele papo informal. Tinha os olhos verdes, era uma tentação, chocando com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual, fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, que lhe der amor muito mais. Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração, um ator principal, ou mesmo um papudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Sim, só bora! Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor. E no próximo fim de semana é o lançamento da nova Safeira Branca de Neve. Oh, lá no bar do Cleitinho, do Segredinho, Marquinho. Vai ser uma cacetada de som que tu vai ver só. Estou na solidão. Caqueado, vai! E a galera de Ananindeua só vai sair daqui 9 da manhã. Eita, papai, vai! Bate, segue, siga, tira a roupa que eu quero te ver. Pra se ligar! Cola o teu corpo no meu corpo, sente o meu prazer. E o gerente? Leozinho. Bate, segue, siga. Bora, meu gerente, tá tudo certo aí, gerente? Alô! Beleza, Léo. Tô pronto. Cola o meu corpo no teu corpo, sente o meu prazer. Pedrinho Mix, meu amor. Ana Flávia, o Jefferson, galera do Poranduba, tamo junto, hein? Meu amor, eu quero você. Xiriri, com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Obrigado, Silei. Xiriri, e o Mussum da Peixaria, convidar, tá com a gente, hein? Dançar xiriri, obrigado. Sabe, vai aprender o que eu vou ensinar. Xiriri, xiriri, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são 2 passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Quero ver agora, vai! Xerere, a gente dança assim. Pra lá, pra cá. Você pra fica lá. Coladinha aí. Olha, esse coro é Paysandu, né? Já dei valor. Lá, são 2 passinhos. Já dei valor que era Paysandu. Sei que você vai gostar. Vai! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Como eu sempre digo, meu irmão. Enquanto o caba tá vivo, o caba tá botando no 12, não tem dessa. Vai descendo e vai descendo, vai. Vai! E vai subindo e vai subindo, vai. Quero ver! Esse é o passo do xiriri, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo e vai descendo, vai. E vai subindo e vai subindo, vai. Esse é o passo do xiriri, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. Arregaçando aqui, ó. Não precisa convidar, vamos dançar giro. Na Vila Sorriso. E aí?